alguém que pudesse te fazer feliz. E esse alguém sou eu, precisa saber. Pra te completar, estar com você. Se ele não liga nem pra desejar uma boa noite ou saber como está. Por isso me liga, querendo me ver. Eu paro tudo pra estar com você. Preciso te dizer. Vamos nós!